A música banha à costa do pensamento. Só quem não tem terra firme habita na música. A música mais leve desperta ideias como a mulher mais leviana. Quem não as tem, procura-as na música e na mulher. A música nova é uma mulherassa que compensa os seus defeitos naturais pelo domínio perfeito do sânscrito. As obras de arte são supérfluas. Embora seja necessário criá-las, não há necessidade de as exibir. Quem tiver arte em si não precisa de uma ocasião exterior. Quem não a tiver, não vê senão a ocasião. Num caso, o artista impõe-se. No outro, prostitui-se. Em qualquer dos casos, deveria ter a vergonha. We'll be right back. que é que faço para acompanhar o estrépito de uma viagem de comboio ou os solavancos de um fiacre podem cantar-me mais do que toda a devoção filarmónica? Thank you. Estes acham bonito isto, aqueles aquilo, mas têm de achá-lo. Ninguém quer é andar à procura. Thank you. O barulho nunca é sentido como um incómodo, uma vez que é sempre acompanhado por música. Thank you. Ouvimos o disco de Anthony Braxton, In the Tradition. 1. Marshmallow. 2. Goodbye Porky Pie Hat. 3. Just Friend. 4. Ornithology. 5. Lush Life. E 6. Trains Blues. Leituras do livro de Karl Kraus, Aforismos. VS 2018. Bom jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.